só, ó. A casa tem vida, tapete na entrada, descalços ali, gente educada. Limpe a estrada, empine o nariz. Anotadas as rimas que eu não fiz nessa pegada por um triz. Traz grana ao personagem na TV, canal chato e boa hospedagem. LA minigame, arranja os sonhos, sirene, sentido 15 do leme. Esse é meu lema, treme, aproveita o café, já que tua fé tá sem creme. Identifique o crime enquanto a mini geme. Acene, sorria, não me azucline. Admire minha Lamborghini. Aproveita minha levada, leve ela pra casa e não vende. Rap bonda, pesada, passa nada, hack, tom e mar de prata. Essa parada quer tapar na cara do Lil Wayne. 15 vezes mais que Fat Family, look my family. Se não é paz, de que tipo teu rap é, né? Daqui pra Europa, bora, daqui pra Síria, até maresia, sente a maresia. Não existe distância entre o poeta e a poesia. Procura defeito no meu conceito fabricado. Só não me pergunta por que tanta gente abraça meu papo. É que não é creme nem crime, creme nem crime, né? Creme nem crime, creme nem crime. Ou é creme, crime, creme, crime, creme. Crime, um pouco de solidão, mas não é creme nem crime. Creme nem crime, né? Creme nem crime. Creme nem crime, ou é creme, crime, creme, crime, creme, crime. E solidão, fala a respeito do que quer, não te diz respeito. Assume, aceita, sei que só Deus é perfeito, mas eu tenho uma boa receita. E isso cura aquele mal-estar que dá quando deita. Que vida perfeita, Ontem eu mandei um abraço pra amanhã. Vida ganha não, hein? Vida feita. Eu nunca fiz desfeita no café da manhã. Bate forte nos fracos, sem sentimento. É o sapo, o príncipe é outros 500. Seus anjos e demônios, confortos, tormentos. Dimensões e tamanhos, ganhos, sofrimentos. Enfia onde preferir, joga mais o skin e sair. Que seco não dá pra engolir. Não vou largar de mão o ego do meu talento. As ruas são puro veneno, processo muito lento. Quanto mais ando nelas, mais eu aprendo. Com pessoas de outros lugares, cê tá entendendo? É creme nem crime, creme nem crime, né? Creme nem crime, creme nem crime, ou é creme, crime, creme, crime, creme, crime. Isso é solidão, mas né? Creme nem crime, creme nem crime, né? Creme nem crime, creme nem crime, ou é creme, crime, creme, crime, creme e crime e solidão. Aí, quando eu falo de amor, não tô falando de beijo e abraço. É estranho, é espaço, morou? É um compositor, um compasso, um favor pra humanidade. Quando fala a verdade pra humanidade, quando fala a verdade pra humanidade. Não é creme nem crime, creme nem crime, né? Creme nem crime, creme nem crime, ou é creme, crime, creme, crime, creme, crime e solidão. É creme nem crime, creme nem crime, né? Creme nem crime, creme nem crime, ou é creme, crime, creme, crime, creme, crime e solidão.